Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 21 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 2.328 de 2013. Ele permite a exibição de programação de televisão em ambientes coletivos, sendo incluída nesse escopo a TV por assinatura. Diz o texto votado do deputado Paulo Ramos, do PSOL, que esses espaços não poderão cobrar nenhum tipo de tarifa para ingressar no local. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Patrícia Potevan.